riqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vença o inimigo, vença o seu sentimento de inferioridade com a palavra de Deus. Faça como Jesus. Lá em Mateus 4, versículo 1 a 11, nos relata isso. Jesus vencendo porque ele tomou posse da palavra de Deus. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Você viu como é fácil vencer o diabo? Jesus, ele poderia vencer o diabo de todas as formas, mas ele venceu falando a palavra, tomando posse do que a palavra dizia. Assim é você, tem que vencer dizendo: está escrito, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Você tem que vencer proclamando a verdade de Deus. Porque quanto mais você se convencer de que a palavra de Deus é a verdade, que Deus é imutável, que Deus nunca vai mudar o que ele já designou para você, melhor será a sua vida, mais forte você será. A sua vida, meu querido, minha querida, foi planejada para a honra e a glória de Deus. Durante todo esse percurso, vida aqui na terra, até o céu, haverá dor, haverá tristeza, vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto. Quantas vezes eu tive essa vontade de jogar tudo para o alto, mas está escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero deixar um versículo para a sua meditação e nós vamos fazer uma oração. Amém? Se encontra lá em Filipenses 3, versículo 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, será bacana, viu? Diz assim: a nossa cidadania, porém, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não deixe, querido, que as aflições, as dores, decepções aqui desse mundo interfiram no seu destino final. Você é amado demais. Você é alguém que o Senhor tem zelo, tem cuidado. É alguém que ele escolheu desde a fundação dos séculos. Antes que tudo isso que você vê existisse, você já era amado por Deus. Todas as vezes que eu me encontro triste e abatido, eu lembro disso. Eu lembro que antes mesmo de que tudo isso viesse a existir, eu já estava no coração de Deus. O coração de Deus, ele já pulsava de alegria, de amor por mim. E eu tenho certeza que por você também. No próximo áudio nós vamos fazer uma oração para que o Senhor venha quebrantar, derrubar cada muralha, cada obstáculo que está em nossos corações. Amém?